pelos caminhos da vida os velhos companheiros, né? Então estou quase em lágrimas aqui. Por falar em lágrimas, por falar em emoção, temos hoje, inaugurando a nossa sala de visitas, queridíssimo amigo de muito tempo, muitas colaborações, muitas e muitas colaborações, mais adiante ele vai falar delas, trazendo várias pepitas exclusivas do programa da gente. Por falar em exclusividade, nós temos aqui a novíssima música do Black Future, temos um remix feito pelo Digital Dubs, nossos amigos já estiveram no Ronca Ronca, de Michael Sullivan, manja, Nandão? Grande Sullivan. É. We're both almost extinct. Sometimes. Aí ao fundo, o Burial, mais conhecido aqui na Praça General Osório como Burial. Enfim, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 13 de março de 2007. Tá ligado que o ano tá acabando, né? É verdade. Minha voz tá boa pra caramba, tá alta. Pergunta disso, tá bom ou você tá muito alto? Tá bem, queridão. Tá bem, tá bem. Tá beleza? Esse é o Burial. O disco foi considerado pela revista Wire a mais descacetada do planeta. Principal disco de 2006. O tal do Dubstep. Callbook, com quem eu falei hoje, não conhece o disco. Ah, não sei, que eu vou ali, eu vou fazer uma matéria. Tem um cara aí, o tal de Robert Zimmerman, que tá querendo falar comigo, não sei o quê. Se eu chegar a tempo em casa, eu ouço. Programa passado, já no finalzinho, aos 38 segundos do tempo, a gente mostrou a banda americana The Shins. Mais uma música. Segura. You gotta make professions now, then follow it with hesitation. For there are just so many of you out there for rent. A stronger girl would shake this off in flight. I never give it more than a frowning hour. But you have let your heart decide. Loss has conquered you. You've won one too many fights, wearing many hats every time. But you won't win here tonight. You made it through. It's alright. Can you help it? It plain love now seems less interesting. You haven't changed an ounce in my eyes, and I cannot lecture you. And does anything I say seem relevant at all? You've been at the helm since you were just five. While I can't claim to be more than a passenger. But you've won one too many fights, wearing all of your clothes at the same time. Let the good times end tonight. Oh girl, sail her, don't sink her this time. Sink this time. This time. This time. Ronca, ronca. É fundamental na vida do sujeito. É isso, cara. É o programa perfeito pra mim, todos os tempos. O negócio é curtir o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Nandão, vem mais um pouquinho, pelo amor de Deus. Aí o fundo. Aí ao fundo a banda The Shins, que nós mostramos semana passada. Tava bom pra você? Tava bom? Vai quebrar a onda. Abrimos então com Burial, Distant Lights. E logo depois aí o fundo de Shins com Gal Sailor. Girl, if you're a seascape, I'm a listing boat, for the thing carries every hope. Mas enfim, falei logo no início do programa que nós temos hoje uma visita muito especial, o antigo companheiro do Ronca Ronca, amigo de várias aventuras sonoras e não sonoras, nosso queridíssimo Bernardo Benegão. Benegão, primeira pipita do programa de hoje. Seguinte, então, vamos direto para 1978, André Abujam, Maurício Pereira, conhecido também essa como de Mulheres Negras, e vamos que vamos. Um dia houve um princípio de quiprocó, houve um pequeno quebra-quebra entre eles, a mulher foi embora, e o rapaz disse, tudo bem. Porque digo que tu mala contigo no volvía, porque ese tu corazón de Giovanna, porque trae lleva el sufrimiento, y así que cuando vuelven emociones veré mi corazón, porque ese tú no vuelve más a decir, yo no quiero más que la nona vele hueque, como la mujer no mala de una mujer, le digo, Entonces, bueno, percibí que todo que pasaba fue conmigo aquella noche. Porque si tú no vas tan bien con ella, se vale que estaba de procuración de todas las traiciones del plato. A bailar conmigo, no. Oi FM. Ronca, ronca. As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. E ó, digo mais, hein? Ficou bom com o fundo, hein? Manda de novo as árvores. Pelo amor de Deus, cara. Catedral, segura a onda aí, cara, que o programa tá só começando, hein? Dá pra ser ou não? Vai, vai. Oi, FM. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Olha o fundo. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. Tempo rapaz, certinho. Essa música foi feita pra essa trilha aí, né? Feita pra isso. Muita emoção. Bernardo Benegão, toca aqui, maluco. Tranquilo, puta, meu irmão. Que parilha, hein? Você sabe que você tá inaugurando como um chocólatra invertebrado a nossa sala de visitas, né? É verdade. Pô, eu fiquei sabendo agora, cara. Que é. Porra, não, mas, a gente não inauguraria à toa, né? É sempre na sintonia, né, cara? É, muito doido. Isso aí mesmo. Tem histórias sinistras em relação a isso, né, cara? Dá pra fazer um livro. Dá mesmo. As nossas afinidades e afinações. É, Nando, promoções, não? Pô, lógico. Participação da nossa torcida frenética? Aqui o Pamplona, falando de um suco de laranja. A Vanessa ali com informação do tempo, rapaz. Vanessa ali, diretamente Salvador. Exatamente, né, tá chovendo há 3 semanas lá, malandragem. Já que a Vanessa ali foi a primeira ouvinte nossa citada no programa de hoje, com a participação de Benegão aqui, Benegron, essa semana eu me encontrei com o nosso queridíssimo amigo de nós todos aqui, Antônio Rogério, popularmente conhecido como Tony Platone, né? E o Tony comentando a situação brasileira, né, da preguiça, né, do brasileiro de fazer as coisas não andam, revoltado com um monte de situações urbanas e urbanísticas, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, pô, pois é, Vanessa, uma homenagem ao povo de Salvador, de toda a Bahia, tá? Ele falou, pois é, li recentemente, como se fosse uma grande novidade, que o Brasil começou em Salvador, não sei o quê. Pois é, daí que vem toda essa malemolência, essa ginga, essa vontade de fazer as coisas. Aí diz o Tony, pô, recentemente encontrei o Davi Moraes, que me contou uma história muito interessante sobre o povo de Salvador. O Davi vinha de um show em Salvador e foi pro hotel 8, 15 estrelas, onde ele estava hospedado. Sei lá, 4 horas, 5 horas da manhã, morrendo de fome, ligou lá pro room service, lá pra cozinha, e falou assim, por favor, você podia mandar aqui pro quarto um misto quente e um suco de laranja? Aí do outro lado da cozinha vinha a vozinha, pô, meu rei, não dá pra trocar por Fanta laranja pra facilitar? E o cara, se o Davi não é nascido na Bahia, é filho de Moraes Moreira, né? É nascido lá, ele? É, acredito que sim. É, acreditamos que sim. Mas enfim, Vanessa, bom, vamos em frente que atrás vem gente. Bernardo, primeira pepita que você puxou do fundo do baú. Pô, isso aí, cara, pra mim a influência é brutal. Tipo, vi milhões de shows dele quando tinha naquele teatro João Teotônio aí na Cândido Mendes, no centro da cidade, no final dos anos 80 e tal. André Bujan e Maurício Pereira. Tipo, pô, base eletrônica, um saxofone e a guitarra. Os caras mandando ver geral, tipo, pra mim, pô, até pra fazer as paradas dos seletores mesmo. Quando os seletores começou eletrônico, eu tipo, pensei bastante, né, nas mulheres negras, assim, no começo. E parece que eles estão de volta, né? Então, pô, fiquei felizão. Eu vi outro dia, assim, uma parada e tal deles. Eles fizeram uma parada, uma trilha, e decidiram, de repente, fazer mais show e tal. Pô, clássico demais, essa parada é muito responsa. Ouve só, promoções, Nandão. Tá boa, indo bem. Tá bom o fundo aqui, não? O que você acha, Bernardo? Responsa total. O Comecê. Bernardo, você conhece ali a La Cucaracha aqui na... Lógico. Na General Osório? Pô, tá rolando uma exposição até do MZK lá, de responsa. É verdade, é verdade. Teve uma festinha sábado, enfim. É verdade. Só pra dar um aviso, Maurice. Amanhã, quarta-feira, às 10 horas, lá no Pista 3. Conhece ali, no Botafogo? Rua São João Batista, número 14. Vai rolar a festinha de lançamento da revista Tarja Preta. DJ Jucas e o Matias Max, que é o cara da La Cucaracha, junto com o DJ Castro, conhece? Jay Castro, conheço esse cara lá de Niterói, né? Brother, enfim. Amanhã, quarta-feira, 10 horas, lá na pista 3, Rua São João Batista, 14. E a promoção vem de lá também, Maurição. Opa, beleza. Duas camisas da linha Tarja Preta, que são classudas, você conhece. Classuda. Elegância pra Dedéu. E mais gibis da rapaziada, Capitão Presença, aquela coisa toda. Vem cá, é o Jefferson Airplane, tá em BH? Exatamente. Airplane, vai separando pelo menos meia horinha a mais pro programa de hoje, tá? Porque o negócio aqui vai ser forte. Ele vai mandar os bucklers lá pra você. Opa! Jefferson Airplane, direto de BH, comunicou que tem todos os discos do Jeff Buckley. É verdade. Pode mandar pra gente que será bem recebido aqui no programa da gente, esse um que orienta desorientando. Mas e aí? E aí que é isso? Duas camisas e vários gibis da Tarja Preta, Capitão Presença, enfim, uma série lá da La Cucaracha aqui na General Osório, perto da Praça General Osório. Qual o nome ali? Teixeira de Melo, né? Positivo Operante. Exatamente. E aí tem perguntinha que talvez possa Bernardo formular aí e tal. Enfim, para as pessoas participarem através do site, tem que ter uma pergunta para a pessoa participar, entendeu? Tá. Da situação. Bom, vocês sabem o verdadeiro nome do Capitão Presença? Se vocês souberem o verdadeiro nome do Capitão Presença, foi falado no meio dessa confusão toda aqui que a gente estava falando agora, ele foi citado o nome dele. Quem pois souber... É. Fechou? É essa? Por mim, tá sinistro. Alavancado. Alavanca, reformula e brifa. Eu vou brifar e vou startar daqui a pouco. Starta aí a pergunta. Qual é a pergunta, então? Qual o verdadeiro nome do Capitão Presença, personagem dos quadrinhos de Matias Max, aquela galera toda da pesada lá do La Cucaracha? Mas entre as pepitas que o Bernardo trouxe pra gente, essa você já mostrou na sua última visita, o Ronca Ronca, que tá aqui? Essa não. Não? Essa não. Então, pelo amor de Deus, isso só você tem, né? Essa aqui? É. Não, essa não. Isso aqui não é o Tony? Não, essa é o Tony, mas não é o Tony, Platão, é o disco dele, mano. Ah, é o disco dele. Daqui a pouco a gente bota aquela lá, nossa. Ah, tá. Quanto quer já sair chutando o balde? Não, a ideia é sempre chutar então, o balde, então, né? Pera só um segundo. Chupa o balde, então, né? É o seguinte, segura dois segundos. Então, olha só, vamos ouvir o próprio Tony Allen, o Bernardo. No compacto do The Good, The Bad and The Queen, gravado ao vivo, a música é The Good, The Bad and The Queen. O que é, bicho? Não, manda aí. É o compacto lá do B. The Kingdom of Doom, segundo compacto, The Good, The Bad and The Queen. Segura, é gravado ao vivo isso aqui, agora 15 minutos atrás, hein? Tony Allen, pra quem não sabe o que é o The Good, The Bad and The Queen, Tony Allen, baixista, baterista do Fela Kuti, Paul Simon, baixista do Clash, Damon Albarn, do Blur, e o Simon Tong, guitarrista do Ver. Segura. Isso é um compacto 7 polegadas em vinil, hein? Se mexer muito aí, vai pular agulha, hein? Moving uptown. The good, the bad. aqui é o Bidu Cordeiro, trombonista da Orquestra dos Paralamas e do Reg B. Eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. É pra chapar, o tempo tá sinistro, não é difícil se estressar. Eu sou bebê aqui, vulgo Benegão. Sangue bom, digo na sua cara, então segura que é pura pressão. Vou te dizer, vou te falar, compadre, que se passa nessa terra, qual é o preço que tu vale? Se não se enquadra no padrão vigente, de olho diferente, bem reticente, querem apagar a sua mente. Por isso segura na pressão, meu irmão. Feito na hora errada, compadre, não tem perdão. Sou soldado do funk, por isso não se expande. Quando eu sangue por alguma coisa que eu leve fé. Foram muitas tempestades, mas eu ainda tô de pé com água mole. Pedra dura, minha verve te perfura e essa barreira se dissolve. Vira poeira diluída do... Ah. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Oh, yeah. Dub me crazy. Bernardo, diz pra gente nessa gravação espetacular aí a escalação do time, por favor. Aí, vamos ver se vai entrar agora. Scratchzinho. Fazendo scratch vocal aí, Fernandinho beatbox. Essa guitarra aí sinistra agora. Fernando Catatal, cidadão instigado. No baixo, diretamente de Recife, Júnior Areia, Mundo Livre, S.A. No vocal eu, fazendo os vocaizinhos e tal, botando bronca. E na bateria, bizarro, o mestre, Tony Allen. Tony Allen, que hoje é uma das maiores estrelas do pop universal, fazendo parte da banda Damon Albarn, The Good, the Bad and the Queen. Capitalismo, selvagem, doutrina. Por falar em Recife, estamos ao vivo para Recife, ao vivo para Vitória e ao vivo para Belo Horizonte pelo rádio, né? Pela internet não. Pela internet para todas essas cidades e o planeta inteiro. Mas chegando aqui ao IFM, recebi, aliás, correspondência forte, hein, Nandão? Nando. Tô ouvindo. Ah, tá. O som tá muito forte. Hipnótico. É, coisa de louco. Recebi um material bacana pra caramba, mostrei pro Bernardo aqui. O nome da cidade aqui, a turma aqui, do PE. Camaragibe. É, o negócio é sério lá, meu irmão. Brincadeira não, viu? Pernambuco. Promoção, Nandão. Promoção fervente. Bernardo, tu usaria uma camisa tarja preta, cara? Usaria, se nem eu que tivesse coragem de fazer uma do meu tamanho, cara. Então é isso. Valendo duas camisas da série Tarja Preta, dali da galera do Lacu Karate, ali na General Osório, mais uma série de gibis, enfim, que você vai poder escolher lá. Para quem responder pergunta através do site www.efm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro, respondendo a pergunta: qual a verdadeira identidade de Capitão Presença? Um rei dos quadrinhos. Tem Underground. Já tem alguma participação aí? Tem. Não. Tatiana Leal, a Miss Buckley. Ronquinha tá com tudo, Maurício agora sentiu que é a música dos Buckley. Não é lerdeza minha, mas a música é boa sim, efeito não é imediato, é a longo prazo, não sei o que lá. Thiago Ramos, já aqui já respondendo, participando. O Valmor. Grande, lenda. Valmor. E por aí vai. Mas, Bernardo, essa gravação, o que acontece com ela? Essa gravação é muito louca, que ela, assim, acho que esse ano vai sair, que na verdade tá dependendo mais de mim do que a Tatal mesmo. E que foi muito louco, assim, que a gente fez essa parada em 2005, se eu não me engano, e não sei se foi 2004, 2005, que rolou um Perk Pan lá em Salvador, e daí me chamaram pra formar a banda Tony Allen, pô. Passei mal total e formei a galera, tipo... Chamei os caras que eu sabia que tinha manha do Afrobeat. E daí a gente fez essa parada e quando foi, tava pra fazer, fez a passagem de som lá com o velho, né? E falando, pô, tiramos a música do cara e tal. E daí, na porra, quando tava. Clássico. Se perdeu aí. Porra, muito bom. Perdeu o rumo, que nem o nosso amigo lá de Belo Horizonte, que vai dar aula e fica totalmente desorientado, usando ela até total. Mandou, porra. Mas e aí? Não, meu irmão, e daí a gente chegou na passagem de som, ele falou, pô, eu não quero levar nenhuma música minha, eu quero levar música nova. Como assim? O show é amanhã, sabe? Não, vamos pro estúdio agora, vamos fazer umas músicas, vamos tocar elas amanhã. Ficou olhando assim pra cara e falou, porra, o cara tá, é um mestre, o cara tá falando isso, ele, porra, tem algum sentido, vamos lá, é uma loucura total, mas vamos nessa. Ele saiu da passagem, foi direto, arrumou um estúdio, bem tosquinho, tranquilo, 16 canais, assim, e fez a parada ao vivo, tipo, como se fosse aqui mesmo, tipo, a bateria aqui lá na sala grande, a gente, todo mundo aqui na sala pequena, baixo, guitarra, instrumento e tal, e fomos fazendo, ele falou, ó, vou puxar, quatro vezes eu, aí depois vai de 4 em 4, vamos lá, somos baixo, atrás, somos, né, guitarra e babá, beleza. A gente foi do velho e deu nisso, só que eu fizemos 3 musicão sinistro. E aí, mas e aí, essa gravação? E essa gravação vai ser o seguinte, tipo assim... Além do Ronca Ronca, onde é que então, eu... Então, e daí ela deve sair esse ano, cara. É provável, porque na verdade eu tava pra sair há mó tempão, mas é que como assim, na minha loucura total de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, não consegui, tipo, parar pra fazer as letras, porque a gente tava no período de fazer umas paradas, outras ali. Ah, tem ali que ter letra. Exato, é bom. Ah, tipo... Tá. Ou não, né? É, também acho que não, tipo assim, mas a gente tá vendo qual é essa, cara. Porque, tipo assim, eu lancei várias paradas aí que já são... Aquela parada chata de editora, caralho, não sei o que, babá. São minhas, mas que então pode dar uma merda qualquer, sabe? Eu não entendi bem, mas tu chama Tuninho de O Velho, é isso? O Velho. E aqui ao fundo? Demais isso, cara. Muita classe, tá ligado o que é isso, né? Cara, eu já ouvi isso milhões de vezes, eu tava até cantando junto aqui, mas não me lembro o que é. Esse é o tema do Shaft, né? Não, Shaft Isaac total, Hayes, né? Isso. Mas isso aqui é a trilha sonora do Bandeira 2, lançado em 1971. Olha só, aí já entrou outra coisa aqui, entrou a Cláudia cantando Desacato. Agora, classe. Bernardo, face A, lê a quinta música aí, qual é? Aqui, em cima. Quinta música, face A... Tema de Tucão. É isso. Orquestra Som Livre. É isso. Tá de sacanagem. Não, sacanagem não. Você tá de sacanagem. Não tô de sacanagem não. Vamos botar, vou voltar aqui com o Tony Allen. Voltei com o Tony Allen. Esse é o tema de Tucão da Orquestra do Som Livre. Agora, olha o autor da música, faixa 5, tema do Tucão. Tá de sacanagem. Diz aí, diz o nome dos autores. Que isso, diz cara, o... que isso. No dia seguinte, como continua, não sei. Diz o nome dos autores da música do tema do Shaft, né? Um isso, hit absoluto. Cara, que diz aí, isso. Quem são os autores? Porque de repente o Isaac Hayes não sabe o que é. Não, de repente ele fez em conjunto, né? Com o Eduardo Lima e com o Zelão. Com quem? Zelão. E o outro quem é? Eduardo Lima. Que louco, ele deve estar ganhando um dinheirinho bom, né? Puta que isso. Esse é o tema absurdo, do Tucão, meu amigo. Cara, que absurdo. Ai, passei mal agora. Olha só, você que gosta de balançar o abobrete, Nandão, tá preparado? Lança. Bernardo Benegão com a gente ao vivo, nessa edição do Ronquinho. Segura, Bernardo. Tu gosta disso, né, cara? Resposta. Tu tá nessa onda, né? Tô nessa. É mais uma coincidência nossa, hein? É Bolívia? Calma. Opa. Caralho. Olaria, ai, Deus. Opa. Maquinada. Sácase de frente que quiero pasar. Esta samba está animada, lo que quiero es samba. Esta samba con ritmo de maracaitú. Es un algo nuevo y bello, tan bello como tú. Más que nada, un samba como esta para bailar. Vos se la va a querer y vos se la va a gustar. Y vos se la va a gustar. Pongo la rumba buena. Y vos se la va a gustar. Estas son las cosas buenas. Y vos se la va a gustar. Bongo. Y vos se la va a gustar. Todo tipo en el repicado. Y vivo se la va a gustar. Ay, vino la timba buena. Vivo se la va a gustar. Ay, este ritmo Maracaibo. Vivo se la va a gustar. Hay un ritmo nuevo para que goce. Vivo se la va a gustar. Ay, con ritmo que Dios quiso. Vivo se la va a gustar. Ay, tiene son que de Guadalajara. Vivo se la va a gustar. Ay, tiene lugar Luis Danzo. Hay un nuevo ritmo sabroso. Hay la samba de Maracaibo. Hay vamos río para gozar. Hay negra linda para que baile. Hay negra linda para que apriete. Hay negra linda que guaguancó. Ay, a usted le va a gustar. Ay, ay, nada más para que goce. Si tú me llamas mañana, negra linda. Ay, pero vamos, china linda para Maracaibo. Ay, este mismo jugalo. Ay, tiene la gusta. Para que cante, ay, a todos le va a gustar. Esta timba Maracaibo, ay, tiene chacha y danzo. Ay, tiene chamba, tiene son, tiene rumba y guaguancó. A este ritmo Maracaibo, si yo me muero de la linda, vamos a votar con Maracaibo. Oi FM, ronca, ronca. Eles não param de pesquisar, investigando as ruas. Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém. Esse é o cidadão Carlos Patato Valdez. A música, né, a gente não precisa dizer o título, né? Nossa. Bernardo Benegão diz meia, apenas meia soquete, dançando loucamente. Opa, opa, opa. Sendo horrível, imagina. Vê que tá rolando o Diamante Negro aí, é? Black Diamond. Nigger. Dá pra... Nigger. Posso pegar? Acabou com aquilo? Chocolatra, né? O cara tá gostoso. O cara é profissional de chocolate. Pô, o cara é sessão, gordo, né, cara? Sessão aperitivo musical? Tá bom aqui? Tá bom, a Larica 100%. Sala de visita? Isso. Sagazo de frente que quero passar. Esta samba está animada. Lo que quero é samba. Bernardo tirou uma meia, tá só com uma meia. Vem cá. Con ritmo de maracaitu. Es un algo nuevo y bello. Ainda bem que o negozinho não liga essa camereta aqui, né? Vem cá, efervescente aí a participação? Tá indo bem. Conhece o Machintal da Nação Crio? Machintal, conheço. Machintal, desculpa, hein, Machintal. Não, cara, não sei, cara. Esse nego chama, tem uma galera que chama Machintal, outra chama Machintal. É, pois é. Enfim, ele tá divulgando aqui o evento dele da Nação Crio, lá na Galeria Severo, dia 15 de março. Daqui a pouco a gente fala. Alberto Júnior pedindo J.J. Fett com Super Sonic. Dr. Dre, né? Exatamente. A André Miranda falando, elogiando a participação do Bernardo. Gostaria de saber deste último, quando saem os discos do Turbo Trio e o novo dos Seletores. Então. Porra, então, a gente vai falar exatamente sobre isso aí, cara. Beleza. Parada que, bom, pode falar já ou daqui a pouco? Daqui a pouquinho, né? Vamos chamar. É, Bolívia, né? Rapidinho. Ele tá falando aqui do The Shins, cara. A banda que você tocou aí já apareceu. Um destaque na trilha sonora do filme Garden State. Muito inclusive bom. É citada pela uma das personagens lá, e o filme ainda conta com TV Corporation, Simon Garfunkel, Remy Zero, etc. Tatiana Leal e por aí vai. Torcida ficou fortalecida agora, hein? Tá indo bem, tá indo bem. Gil, você quase me trouxe as lágrimas hoje aqui com sua presença. Dá uma boa noite pra nossa seletíssima audiência do Ronca Ronca. Você é um cara que manteve o Ronca Ronca durante muitos anos no ar, né, cara? É, valeu, valeu. Obrigado aí, galera. Continue ouvindo Ronca Ronca. É muita emoção, hein? Aí pelo amor de linda pra Maracaibo. Maracaio, né, bicho? Bernardo, você tá nessa onda meio cucaracha aí, né? Já que a cucaracha tá com a gente, hein? Não tem um clima assim meio Spanish aí no seu... Demais. Cara, na verdade eu tenho ido pra lá direto, né? Então, isso que eu ia falar. Dizem que em Barcelona, acima de você e pouco é o Carlinhos Brown. Né? É, quem dera. Não, lá tá, o bicho tá pegando, porque, pô, Carlinhos Brown bota milhões de pessoas. A gente bota, sei lá, 2-3 mil pessoas nos lugares. Tá lindo demais, pô. Mas aí, tipo, chegou também ingresso agora, o último mês que a gente foi lá, foi clássico. E, pô, rolou uma doideira muito louca. Tipo, a última vez que o seletor de falar, a gente esgotou ingresso, a gente fez um show de 2 semanas e meia de divulgação na internet, sabe? E esgotou ingresso uma semana, lá da parada. Foi no, na Sala Apollo, que tinha tocado uma semana antes, o George Clinton com o Funkadelic, que tinha tocado o Kid Koala, Max Room, o Ethiopians, Tuts and the Memphis, mano, o lugar é o clássico. E daí, agora a última vez que eu fui com a galera da Leda, fazer lá uma feira de cannabis e tal. E daí, cara, eu fui fazer uma, tocar lá, eu só com base eletrônica e tal. E daí toquei a versão que eu fiz, Sorriso Aberto, com Digital Dubs e tal. E quem tava na plateia, pô, o mestre Ronaldinho Gaúcho cantando a música inteirinha na frente do palco, meu. Que espetáculo, hein, rapaz? Tá, chorei, cara. Não, fala sério. Isso é serinho. Tava ele e o Deco lá na parada. Um dia de jogo, tinha rolado um jogo, os caras tinham jogado benzão. O Deco é o Portuga brasileiro que joga no Barcelona e é da seleção de Portugal, né? Exatamente, pô, responsa total. Só que ele joga pouco ele, né? Cantando, pô, a letra do começo ao fim, felizão, porque eu quero o próprio Sorriso Aberto, eu quero, né? O Carlinhos Brown, que é o Bernardo... Mega, é monstruoso lá. Né? É uma coisa de maluco ele lá. Não, para de maluco, o cara bota 300 mil pessoas na rua, é diferente. Não, e tirante isso, essa semana eu soube uma informação, não sei o número exato agora, mas o Carlinhos Brown vendeu na Espanha agora, eu não sei quantos mil discos, né? Download, disco físico. Sei lá, 300 mil discos, 400 mil discos. É possível mesmo. Maluco, tipo assim, o cara fez duas levadas lá, no mesmo verão, tipo assim. A gente tinha tocado lá, essa é a primeira vez que o bicho pegou, a gente foi achando que ia tocar pra 4 pessoas e deu 2 mil pessoas e tal, 1.870 pagantes e mais o resto convidado, e clássico, uma casa clássica lá, Paloma, lá. E daí, porra, a gente já tinha ficado impressionado com tudo. Aí uma semana, a gente ficou por lá, uma semana depois, o Carlinhos Brown tinha feito a parada do carnaval de rua lá, essa coisa. Aí vi 300 mil pessoas na parada. Aí logo depois ele voltou, tipo assim, um mês depois, já voltou de novo a mesma coisa. Mas sabe qual é a jogadinha de marketing que você tem que fazer? É levar o Ronaldinho Gaúcho ou o Deco no teu show, maluco. É, não, no show do seletor, né? Que já foram nesse show, que era o show só de com base eletrônica e tava lá. Põe o nome dele na lista, meu irmão. Pô. Não, mas tem que ser um garoto propaganda teu, tua cara. Mas o maluco é uma gente fina, cara. E o cara, pô, eu já sabia que ele tinha umas ligações, tipo, sei lá, o cara conhece o Tony Croco do Ultraman, sacou? Eu falei, pô, cara, seu amigo Tony Croco, ele, pô, o Tony do caralho. Então, Ronaldinho Gaúcho não se limita àquele pagode, aquela coisa? Não, o maluco é sinistro, né? Maluco é sinistro. Não, muita emoção, né? É Bolívia? Ô, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine, e eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares.